Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio Difusão para transmitir o pronunciamento do excelentíssimo senhor deputado Paulo Maluf. Meus amigos, companheiros e colegas, tenho sido chamado de criminoso por muitos anos, mas isso é tudo mentira. E por isso venho agora dar um comunicado muito importante. Fui. Desfaça-se neste momento a Rede Nacional de Rádio Difusão para transmitir o pronunciamento do excelentíssimo senhor deputado Paulo Maluf.